O amor do nosso Senhor Deus seja com todos, irmãos e irmãs, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, nós vamos ler o capítulo 6 de Neemias e na próxima ministração já teremos alcançado a metade do livro com 13 capítulos. Neemias capítulo 6. Nós vamos ver os inimigos tentando intimidar o líder, a conclusão da obra de restauração. E é um texto que basicamente trabalha com esses elementos. Mas antes de fazer essa leitura, eu quero agradecer por todos os que estão orando pela minha irmã, e quem ainda não está orando, eu peço que se junte a nós em oração. O nome dela é Suzy, Suzy Lavoura, tá bem? O nome dela é Suzy e nós estamos pedindo oração a vocês. Quero agradecer de modo especial que ela está na cidade de Atibaia, e agradeço de modo especial o pastor Edilson, da Igreja Assembleia de Deus, Madureira, Campo Atibaia, que se envolveu conosco, se juntou a nós em oração, em visita já consolidada, agora já temos essa notícia, e também nos mandou uma mensagem que nós vamos ler agora e depois nós lemos Neemias capítulo 6. Essa é uma mensagem do presente diário da RTM Brasil. Então eu recomendo, se você quer mais um devocionário, porque tudo que nos leva à palavra do Senhor é bênção, né? Palavra viva do Senhor. Presente diário da RTM Brasil. E esse texto vai trabalhar a prova do Senhor. Ele nos prova, e a leitura bíblica está inspirada em Êxodo 15, 22 a 27. Muito bem, faremos a leitura desse texto enviado pelo pastor Edilson, que se une a nós em oração, e logo em seguida vamos ler Neemias 6, tá bem? Diz assim o texto: os israelitas estavam muito felizes pelo que lhes havia acontecido naquele dia. O Mar Vermelho se abriu, eles temiam não escapar dos egípcios que os haviam escravizado e os perseguiam para matá-los. Mas Deus exterminou os inimigos, afogando-os no mar. Êxodo 14. Os israelitas ficaram tão surpresos e felizes com o socorro do Senhor que o louvaram em pleno deserto, como mostra o cântico de Moisés. Maravilhados com a estupenda vitória alcançada pelo poder de Deus, os israelitas partiram para o deserto de Sur, convictos que sempre teriam ajuda divina. No entanto, depois de caminharem 3 dias pelo deserto, encontraram uma fonte de água, mas sua água não era potável. Isso foi um teste para os israelitas. Diante dessa situação, o povo murmurou contra Moisés: que beberemos? No fundo, estavam reclamando contra Deus, que os havia socorrido ao abrir o mar. Agora o Senhor queria prová-los, o quanto criam nele. Moisés clamou ao Senhor e esse lhe indicou um pedaço de madeira. Ele o lançou na água e essa se tornou boa. Irmãos, Deus se preocupa em atender as nossas necessidades básicas, mas ele não quer apenas suprir nossas carências físicas, como a da água, quer também nos dar a instrução e a disciplina, como fez ao povo. O Senhor lhes deu estatutos e ordenanças e os pôs à prova. As ordens foram as seguintes: ouvir atentamente a sua voz. Em segundo, fazer o que é justo diante dele. Em terceiro, dar ouvidos aos seus mandamentos. E quarto, obedecer a todos os seus estatutos. E ele prometeu que, agindo assim, nenhum mal viria sobre eles. Dessa forma, o povo foi abençoado e depois chegaram a Elim, que era um verdadeiro oásis. O Senhor está pronto a cuidar de cada uma das nossas necessidades física, emocional e espiritual, mas também seremos abençoados se obedecermos aos seus princípios expostos na palavra. Por nos amar, Deus quer nos salvar do mal. Uma vez salvos, ele nos educa, prova e abençoa. Não o abandonemos. Glória a Deus por essa palavra, não só do pastor Edilson, mas da Madureira, Campo Atibaia, a sua família em particular, e a igreja, a denominação, aquele campo em Atibaia. Muito obrigado pela oração de vocês e pelo envolvimento com relação à minha irmã Suzy. Esse texto de estudo e fala ao nosso coração. Vamos passar por essa prova, dando glória a Deus e dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora leamos Neemias 6. Os inimigos tentando intimidar o líder Neemias. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algum mal. Atenção, irmãos, irmãos, irmãs, atenção, líderes. Só um parêntese: a cidade de Ono ficava quase 12 quilômetros a sudeste de Jope, próxima de Lod, atual Lida. Você vê isso em Esdras, capítulo 2. Na região mais a oeste, povoada pelos judeus que retornaram do exílio. Talvez tenha sido proposta como um território neutro, mas Neemias reconheceu no convite uma armadilha. Precisamos, nós que estamos restaurando muros, precisamos estar atentos para não cair em armadilhas. Os inimigos da obra do Senhor são incansáveis e, ainda que se afastem por um tempo, sempre voltam ao ataque, lançando mão de ciladas, enganos, seduções e subversão. Neemias nos adverte sobre algumas das principais artimanhas dos adversários. Há quantos adversários nós temos e que usam as pessoas. Pelo menos um terço dos anjos que Deus criou são os adversários, e eles se utilizam das pessoas na sociedade. Bem, Neemias nos alerta. Qual é o primeiro ataque que nós temos que nos proteger? O escárnio. O escárnio de quem está lutando contra nós é para nos desmotivar. Intimidações e até agressões. Em segundo lugar, cuidado com as intimidações do mal e até agressões físicas, emocionais, espirituais. Um esgotamento físico, em terceiro lugar, e emocional. Às vezes estamos vivendo uma vida espiritual abençoada e vem um esgotamento, esgotamento, esgotamento físico e emocional, cansaço, depressão, tristeza. Irmãos, eu passei por isso. Passei por isso ao longo do ministério e nós temos que estar atentos a isso. Em quarto lugar, boatos, mal entendidos e calúnias. Cuidado com a boataria, com os mal entendidos e com as calúnias que querem difamar você. Em quinto, falsas profecias e batalhas espirituais. Vamos estar atentos a isso, a falsas profecias que vêm dos falsos mestres, como a pastora ministrou na primeira e segunda epístola de Pedro. Falsas profecias e batalhas espirituais, batalhas mesmo que nós passamos, né? Às vezes vem pelo esgotamento, você está esgotado, emocional e espiritualmente, a batalha vem para te derrubar. Em sexto, revoltas e até sabotagem entre as famílias. Então, Neemias nos ensina esses 6 pontos. E agora podemos ler o resto do capítulo sabendo que é disso que se trata. Depois leia de novo, ouça de novo, esses 6 itens que Neemias nos ensina no capítulo 6. Versículo 3. Por essa razão enviei-lhes mensageiros com essa explicação: estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Olha só, um líder que está atento a tudo isso. Eles me enviaram esse convite 4 vezes e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Pela quinta vez, Sambalate enviou seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. E nessa missiva estava escrito: comenta-se entre as nações, como se fosse verdade, né? Que todas as nações estivessem comentando. Não, isso era um engano. Comenta-se entre as nações, e Gesem é testemunha, que tu e os judeus planejais uma rebelião, por isso estás reconstruindo os muros. Dizem também que desejas tornar-te rei deles. Mentira, duas mentiras, falsas palavras, tá bem? Primeiro, porque eles não estavam planejando rebelião. Eles vieram com autorização da Pérsia para voltar e reerguer Jerusalém. E segundo, ele não queria se tornar rei. Ele estava debaixo de autoridade e não quis. Tanto que acabou a obra e volta a se apresentar na Pérsia. Versículo 7: que, portanto, nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem a respeito a seguinte mensagem, a teu respeito, a seguinte mensagem: há um rei em Judá. Essas notícias inquietantes chegaram aos ouvidos do rei. Por isso é bom que venha depressa e esclareçamos esse assunto. Armadilha. O rei sabia que não estava acontecendo isso, né? Então mandei-lhe dizer: de tudo o que dizes, nada corresponde à realidade. Tudo o teu próprio coração é que o inventas. Recentemente, eu vivi uma situação onde nós nos apresentamos para um determinado trabalho aqui. Aliás, ontem estávamos num grupo pequeno, viu? Por isso não mandei a mensagem. E as pessoas responsáveis foram buscar informações e obtiveram uma informação enganosa acerca do propósito, do motivo desse projeto. Então, quando você está firme, você não se deixa enganar por aquilo que inventa. Aliás, isso me aconteceu nesses 36 anos de pastorado. Porquanto todos eles procuravam atemorizar-nos, ameaçando: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará mais trabalho algum. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Um dia fui à propriedade de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que havia decidido ficar trancado dentro de sua casa. Ao chegar, ele rogou-me: vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, porquanto eles virão para assassinar-te. Sim, virão matar-te nessa noite. Eu, Neemias. Todavia, lhe afirmei: deveria fugir um homem como eu? Olha que coisa linda, irmãos. Uma verdadeira liderança. Há tantos líderes que ficam fugindo, fugindo, fugindo da sua responsabilidade. A minha, por exemplo, é cumprir a grande comissão. Foi para isso que eu fui levantado em 1985, discipulado em 85, 86, 87 e 88 por vários discipuladores, e sei que o meu projeto é cumprir a grande comissão. E Neemias deixa isso claro: eu, todavia, lhe afirmei, deveria fugir um homem como eu? Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancafiar-se no templo, tentando salvar a própria pele? Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. E assim percebi que não era Deus que o enviara a mim, mas ele pronunciou essa profecia com malícia, para me prejudicar, pois havia aceitado o suborno de Tobias e Sambalate. O inimigo usa de todos os recursos, todos: engano, falsas palavras, acusações, apontamento de vulnerabilidades e pecados do líder, apontamento de enfermidades. O inimigo usa daquilo que ele tem na mão para que a obra não continue. Eles o seduziram e o subornaram a fim de que me assustasse e intimidasse para que eu agisse da maneira como planejaram, então caísse em pecado e eles tivessem como me difamar e ridicularizar-me diante do povo. Então orei: lembra-te, ó meu Deus, das atitudes perversas que Tobias e Sambalate estão praticando e também das más ações da profetisa Noádia, de todos os demais pregadores que tentaram desesperar-me. Essa é uma coisa que acontece. E quando nós estamos, irmãos e irmãs, numa paradinha, exercendo o ministério, naquele momento de esgotamento, as pessoas trazem à tona, passei por isso, né? Enfermidades suas, passam a exibir algum pecado que você cometeu. Em nenhum lugar da Bíblia há um relato de um homem de Deus que não tenha pecado, a não ser Jesus. E o pecado, claro, é desagradável a Deus e desconfortável para quem peca e até para outros, mas isso não pode de modo algum inviabilizar a continuidade da obra. Só Jesus não pecou. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Mas quando os inimigos, usando das suas artimanhas, quer prejudicar, ele usa pessoas. Olha só, vamos para dentro do templo, fique lá trancado. Ou seja, Ele usa tudo o que ele pode para atrapalhar uma obra que Deus quer fazer. Falando em obra, concluo essa segunda parte devocional com a restauração dos muros agora. Fica concluída a obra da restauração. Versículo 15. Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elul, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Ouçam isso. 52 dias de trabalho. Jesus discipulou só por 3 anos. E um grupo de galileus, só 2 desses certamente eram alfabetizados. Judas Iscariotes era alfabetizado, era um herodiano e era alfabetizado, e Mateus, que era um cobrador de impostos. Os outros todos, talvez alguns levantam a hipótese de Tomé também. Os outros todos não, iletrados. Mas o coração deles era o coração de Deus. E em 3 anos, Jesus muda a história em antes dele e depois dele. Aqui não foram 3 anos, porque era restauração de muros e portas, em 52 dias. Nem 2 meses, irmãos. Tudo foi concluído. Versículo 16. Assim que os nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Além disso, naquela época, os nobres de Judá mantiveram intensa correspondência com Tobias, que procurava responder atenciosamente a todas as cartas que recebia. Muito cuidado com os nobres, hein? Muito cuidado com aqueles que não é uma questão de ter ou não ter recurso. Que bom que você ganhe o máximo que puder, que você guarde o máximo que puder e você oferte o máximo que puder. Nenhum problema quanto a isso. Agora, cuidado quando a pessoa se sente muito nobre, muito mascarada, né? E acima de todas as coisas, né? Essa nobreza é extremamente nociva. Por causa desse sentimento de nobreza, a pessoa passa por cima de tudo e de todos. Quer passar até por cima de Deus. Então, os nobres procuravam Tobias. Pais que passam por cima dos filhos e filhos que passam por cima de pais. Pastores que passam por cima do rebanho e rebanho que passa por cima do pastor. Há igrejas que querem passar por cima de outras igrejas para dizer: ó, nós somos maiores. E na sociedade nós temos isso em abundância. Muito cuidado com esse sentimento de nobreza. Você pode ter o máximo, eu vou repetir, ganhe o máximo que puder. Deus poderá te abençoar com isso. Guarde o máximo. Então não vamos com nenhuma falácia dizendo que agora o proletariado vai governar. Não caia nessa falácia. Ganhe o máximo que você puder, como fruto do seu trabalho honesto. Guarde o máximo que você puder. E oferte o máximo, eu disse no capítulo anterior, e não se esqueça dos que estão passando necessidade. Não durma com barulho desse. Não seja insensível. E não queira tomar posição de juiz. Ah, mas esse fulano aí, ele já cometeu erros, ele já cometeu pecado, nesse eu não invisto. Bom, você está errando. Ponto. Você está errando. O único justo juiz é o Senhor. Agora, é claro que você vai ganhando discernimento espiritual com o tempo e sabe que todos pecaram, mas sabe da honestidade de algumas pessoas, de muitas pessoas, de bons missionários, né? Bom, meu pai, mas de missionários fiéis, de missionárias fiéis, de pastores e pastoras fiéis que amam ao Senhor e oferte o máximo que você puder. Não deixe que ninguém fique sem alimento, sem vestimenta, sem medicamento, sem as necessidades básicas, supridas. O Senhor espera isso de você. Ele pode fazer automaticamente? Pode. A Bíblia diz que ele fez? Sim. Mas o Senhor espera que nós tomemos essa posição. Versículo 17 foi esse. Agora, os dois últimos, versículo 18 e versículo 19. Porquanto muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, considerando que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia esposado a filha de Mesulão, neto de Erequias. Então, eles estavam comprometidos com Tobias, com os inimigos. Cuidado com a nobreza e com aqueles que querem também ficar ao redor desses pretensos nobres. Cuidado. Até se atreviam a tecer elogios a ele. E eu vejo agora numa situação X, pessoas ainda elogiando. Certamente haverá pessoas que vão elogiar, mas né, determinada pessoa está tentando o melhor para a vida deles, né? Está tentando trabalhar num determinado lugar, está tentando ajuntar para si, né, tesouros, e está passando por cima de valores inegociáveis, está passando por cima de tudo e de todos, está passando por cima até da sua casa. Então, observando essa situação, a gente vai vendo como isso é notório. Cuidado com os nobres, os que se sentem nobres, e com aqueles que ficam ao redor, né? Como o mosquito fica ao redor das fezes, eles também ficam ao redor das fezes da nobreza. Cuidado. Entenda de novo, Deus pode te dar muito, Deus pode te abençoar muito, e eu estou falando do ponto de vista material. Pode te ensinar a guardar também, e pode te ensinar a ofertar, mas ele não quer que você passe por cima de valores fundamentais. E não há negociação de valores. Não há negociação de valores. A palavra valor em grego é ethos, é o valor último, é o valor inegociável, é o valor que nós não podemos nem pensar em negociar. Em latim, a palavra é mores, né? Daí vem moral. Que moral? A moral última, ou seja, quando nós dizemos ética última, moral última, é aquele ponto que não pode ser negociado. Como pode ter sido feito tal negociata? Como pode ter sido feito tal negociata? Esses corações estão absolutamente perdidos. Oremos nós para que se arrependam, demonstrem fruto de arrependimento e venham a nascer da água e do Espírito, se converter de verdade, de todo o coração, porque se não se converterem, vão viver uma vida atormentada, mesmo com todo o recurso, e vão viver na proximidade de uma morte eterna e de um castigo eterno, não tenha dúvida disso. Último versículo: até que se atreviam a tecer elogios a ele na minha presença e informavam a ele tudo quanto eu expressava. Olha aí os aliados do mal, né? Tobias seguiu escrevendo-me suas mensagens com o propósito de me assustar e fraquejar. Louvado seja Deus, porque Neemias não se assustou nem fraquejou. Tá bem? Que nós não nos assustemos e nem venhamos a fraquejar, porque Deus é conosco. E eu repito novamente um versículo que nós tomamos como base nesse momento de oração pela minha irmã: bom é o Senhor e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus, irmãos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bom é o Senhor. Aliás, de bom só o Senhor. Bom é o Pai. Bom é o Filho. Bom é o Espírito Santo. Mas o próprio Filho, enquanto estava encarnado, para desfazer todo o sentimento de pretensão, ele diz: não, bom é o Pai. Quando o jovem rico se aproxima dele, ele diz: bom é o Pai. E que nós também agora repetimos: bom é o Pai. Mas agora nós já podemos dizer, após a ressurreição: bom é o Filho, bom é o Santo Espírito. Que a presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo seja sobre nós, e nós restauremos muralhas, nós coloquemos as portas e reergamos a Jerusalém Celeste, um prenúncio, porque a Jerusalém Celeste é um momento escatológico, Senhor. Entendemos isso. Mas um prenúncio da Jerusalém Eterna possa ser exemplificado na construção de tabernáculos vivos, que são os membros do corpo de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo, que a graça do Senhor, o amor, a comunhão, a consolação, a força, o poder do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.